17 de janeiro de 2023 e este é o episódio 230 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje tenho comigo de novo o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. E não temos de novo Miguel. O Miguel continua ocupado com cenas. São cenas que estão a decorrer, se calhar mais um mês ou coisa assim de género. Portanto, sim, até lá estaremos cá só os dois, eventualmente. Nomeadamente situações. Sim. Não sei se alguma vez fomos convidar alguém para vir fazer um outro episódio, mas para já não está nada planeado. Vês, Miguel, que eu sei que tu ouves isto, é assim que tu és descartado. O Diogo já está a pensar noutras, claro, pessoas. É assim, claro, olha, vês? Mas olha, Diogo, diz-me uma coisa. Ao contrário dos outros episódios, e que normalmente a cada semana que passa tu tens mais um caixote ou mais uma tralha qualquer no teu escritório que entretanto compraste, eu dá-me a ideia que estou a ouvir um eco, e tenho-te de fazer a pergunta. Tiveste a desocupar o teu escritório ou estás, não, a gravar este episódio na casa de banho? Ou está um eco, não, esquisito? Não, não sei se... Peço que deves ter um escritório mais arejado. Será? Não, nem por isso. Não. Não? Não mudei nada. Ok, então se calhar é só perceção, é só uma perceção minha que está... Mas pronto, continua ótimo, não sei. Achei estranho tu livraste de coisas, porque normalmente tu acumulas coisas. E daí sim. Também a minha surpresa. E recentemente acumulei, até falei aqui disso. Eu não tive grande tempo para pegar nisso. Recentemente acumulaste? Não, tu acumulas há 230 episódios, que é raro episódio, porque não há mais qualquer coisa para acrescentar. Ainda não havia podcast, já eu acumulava. Não devido, mas o que as pessoas acompanham, não é? Neste contexto, pelo menos, são as, semana após semana, as tuas sempre, sempre muito válidas e úteis aquisições. Uhum. Olha, esta semana não adquiri nada, se tu adquiriste alguma coisa. Deixa-me pensar, pá, adquiri coisas, mas não, quer dizer, não para o contexto deste podcast. Eu adquiri bilhetes de comboio. Ela... Ah, eu também, bilhetes de comboio também, sim, sempre vamos por aí. Porque sim, vamos os dois ao evento em Aveiro, que aliás calma, vamos os dois, cada um vai por sua vez, não há cá misturas. Isso, então, obviamente, vamos os dois, parece que vamos de mão dada, queres ver? Não, isso não. Então separa aí as águas, faz favor, que é para as pessoas não ficarem a pensar coisas. Aliás, não sei sequer quando é que tu vais. Ora, exato, é isso. Eu não digo, não vais tu mudar o teu bilhete à pressa só para te sentares ao meu lado. Eu assim, não quer cá nada disso. Somos colegas, não somos amigos. Então, estamos a brincar, exato, ok? Não há cá confianças. Mas o que interessa é que vamos dois a Aveiro, e vamos estar presentes no evento, no primeiro encontro da comunidade Ubuntu Portugal em Aveiro. Tu que fizeste, por acaso tinha essa dúvida, tu que fizeste essa recolha para a tua apresentação de Praga, em Aveiro nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Okay, houve outros eventos de software livre, nomeadamente a Ansol. O Glua faz várias coisas lá também. Sim, o Glua, que vai ser a comunidade que nos vai alojar, vai apresentar-nos a Universidade de Aveiro. Aliás, já aqui tivemos o Glua também, membros do Glua. Eles vão dar a conhecer o Glua e a Universidade à nossa comunidade. E depois vão dar-nos a conhecer um belo restaurante. Certo. Pelo menos é novidade para mim. Fizeram uma pergunta hoje que eu achei curiosa, que é se os eventos em Aveiro vão de alguma maneira tornar-se regulares. E eu faço esta pergunta porque sei que há pessoas em Aveiro que nos ouvem, como é óbvio. Uhum. E pessoal, não deixem morrer isto, é? O primeiro às vezes é o mais difícil de fazer, pois a partir daí é ir marcando. Exatamente, tem boas condições, tem o Glua a apoiar-vos, podem fazer coisas em conjunto, podem ter esse software livre, aliás do Ubuntu, podem ter outras coisas de software livre, mas façam coisas. Tipicamente, desde que haja comida e bebida, a malta tem sempre vontade de ir. Se conseguir arranjar temas porreiros para integrar tudo, melhor ainda. É um... Claro. E nós não podemos ir sempre, obviamente, mas quando tivermos oportunidade e possibilidade, aí estaremos. Exatamente. E quem diz Aveiro diz outros sítios, não é? Olha, eu fiquei, é como digo, eu fico muito contente. Fico muito contente porque, lá está, aqui há uns, já não sei há quanto tempo, escrevi um artigo, eu escrevo pouco, portanto lembro-me de quase todos, mas escrevi um artigo sobre o facto da comunidade Ubuntu Portugal estar viva e recomendar-se. Com tempos difíceis, com tempos mais solarengos, com seja lá o que for, o facto é que, das mais variadas maneiras, a comunidade tem dado provas de que de facto está viva, que está ativa, que tem vontade, novas caras novas, novas vontades, e isso é muito bom. Ou seja, eu gosto muito, é giro falar, e lá está, os encontros em Sintra têm sempre um carinho especial. Agora, para mim é extremamente agradável não ter que estar a pensar onde é que vai ser o jantar, ou em que dia é que se vai marcar, ou qual é o tema da apresentação, ou quem vai falar, e apenas ir. Porque é mais confortável ir, é fixe, e porque mostra que outras pessoas, não é, que não as habituais, estão também elas a fazer pá, coisas giras. Uhum. Muito bom. Estou, muitos Sim. parabéns a todas as pessoas que têm feito, agora estamos a falar do encontro da Aveiro, mas houve outros episódios para trás, episódios não é do podcast, houve outros eventos também para houve. Trás, sim, mas que são de facto sinal de que, epá, as coisas estão muito bem, eu pelo menos uhum. estou a gostar, é fixe, gosto bastante. Sim, gosto desta dinâmica, concordo com yep. isso. E já esqueci o que é que eu ia dizer. Vê as notas, que é bom. Não era a propósito das notas, era a propósito de algo que tu tinhas dito. Mas esqueci-me completamente. Portanto, agora vou olhar para as notas. Sim. Estavas a dizer que tinhas comprado dois bilhetes, pois. Exatamente. E deves ter comprado uma cama também, ou alugado uma cama. Digo eu. Um quarto inteiro. Não foi só uma cama, foi um quarto inteiro. Se há uma louca. Yeah, foda. Yeah. Portanto, vou ao Aveiro. Também vou ao encontro de Sintra. E esta quantidade de eventos, já não sei o que é que eu queria dizer. É interessante, este é um dos meses mais ativos de sempre da comunidade do Ubuntu de Portugal. Não é o mais ativo de sempre, diria que o mais ativo de sempre terá sido da UbuCon Europe. Sim, sim, sim. Há muitos, muitos, muitos anos houve também um mês muito ativo que foi o mês em que houve eventos em Lisboa, nas Escalas da Rainha, houve também 3, 4 eventos no mês, e daí que não seja este o evento, o mês mais popular de eventos de sempre, mas é um mês que está no top 2, 3 de quantidade de eventos da comunidade Ubuntu de Portugal. O que é muito bom, porque vai haver Aveiro, vai haver Sintra, e depois o Centro Linux em Lisboa vai realizar uma atividade também. Nós falámos disso no episódio passado, que vai ser um workshop de introdução a Scratch, portanto, uma coisa virada para os mais novos, de idade ou de espírito. Se quiserem aprender a criar jogos, aprender a programar, aprender a pensar da forma apropriada para estas coisas, é uma boa oportunidade, e uma oportunidade de fazer isso com um contexto bastante divertido. E quem é que vai dinamizar? Vai ser, agora é que me apanhaste, porque eu sou péssimo com nomes, pá. É um professor de informática. Ah, então já sei quem é, só há dois em Portugal, portanto, se não é o da esquerda ou da direita, já percebi. Exatamente. É um professor de informática que dá aulas deste tipo de coisas e de como é que chegaste a ele? Epá, encontrei-o no Mastodon. É o Arthur Coelho, assim é que é. Pronto, uhum. Mas ele já teve ligado ao Coder Dojo ou a algum evento semelhante? Ele está ligado a várias outras coisas. Além de ser um professor do grupamento de escolas da Venda do Pinheiro, aqui perto de Lisboa, uhum. Ele também é um formador da AMPRI. Pensei que ias dizer aqui perto de Mafra. Também é. E da Malveira. Exatamente. E da Venda do Valador também. Portanto, ele é um formador da AMPRI, é um formador das escolas aí da tua zona também, que tem um centro de formação. Exato. Ele também é membro da associação Lab Aberto, FabLab. Uhum. Portanto, ele é uma dessas pessoas que anda por aí e que é provável que algumas das nossas pessoas da comunidade já se tenham deparado com ele antes. Portanto, ele é claramente uma pessoa apaixonada por este tipo de coisas. Horário? Horário é a partir das 15h30, no dia 28 de janeiro. É preciso inscrever, se forem menores, é preciso irem acompanhados de um adulto. Ok? Menores de 18 anos ou menores só? Menores de 18 anos, sim. E vais pedir cartão de cidadão à entrada? Não vou pedir cartão de cidadão, mas... Vais confiar? Eu vou confiar que as pessoas inscrevem-se a elas e aos seus filhos. Atenção, um pai e um filho são dois lugares, é um bilhete, dois lugares. Está lá a opção de escolher o número de lugares por pessoa, por bilhete. Quanto é que custa cada bilhete? Os bilhetes são todos gratuitos. Isto é apenas para garantir que não vamos. Vai estar gente a mais do que é possível fazer uma coisa produtiva. Nada mais. Se nós temos um limite de 3 lugares, acho que é. 3 ou 4 lugares por bilhete. Se vocês precisarem de mais, há lá na página do evento um e-mail de contacto, que enviem-nos, expliquem-nos porque é que precisam de mais lugares e se for uma explicação razoável, nós aceitaremos, obviamente. Acho que devem duas vezes ou não? Não dá para fazer, ou seja, não dá para tirar dois bilhetes. Mas isso também é assim, não estou a ver um adulto levar 4 crianças e esgotar o plafond. Portanto, cada adulto que se inscreva está... Está assegurado, ok, parece-me bem. E acaba a que horas? Que acaba a hora de malta depois ir jantar a seguir? Há convívio a seguir, não há? Acaba a tempo de jantarmos a seguir. Se quiserem podemos jantar alguns por lá. Não está ainda planeado um jantar. Não está nada marcado. Okay. Ou podem ir jantar com as vossas famílias, obviamente. Deixas, acaba, Diogo, obrigado. Eu autorizo e acaba a uma hora que permite isso com facilidade. Das outras vezes, onde é que vocês têm ido jantar? Tem havido sempre jantar? Não tem havido jantar? Só houve um evento, portanto foi em outubro. E houve jantar lá perto. Não lembro do nome do sítio, mas foi um sítio lá perto. Há mais sítios lá perto. Eu estou a tentar descobrir um sítio perto que tenha bons preços para facilitar a participação de toda a gente, porque há lá muitos sítios com preços menos razoáveis. Mas pronto. Esta semana andei a preparar também a divulgação de todos estes eventos, que era o de Aveiro, que era o de Sintra, que era de Lisboa. Andei a criar imagens com o Inkscape e não sei o quê. Domino muito mais o Inkscape agora do que alguma vez dominei, porque não sabia nada daquilo. E agora sei um bocadinho de nada. Também andei a criar a página. Tinha uma coisa para te dizer, porque estive a ver, depois acabei, verifiquei e não te disse na altura, mas olha, posso dizer já. Okay. Eu vi uma das imagens, não sei, acho que foi a imagem de promoção do evento Linux, do evento do Centro Linux, que tinha uma caixinha com 4 ou 5 links ligados à comunidade Ubuntu. Aquilo era elegível. Ou seja, às vezes uma imagem. Não sei se cheguei a dizer ou não. Disseste. Foi. Que eu fiz escalar e que, dependendo do tamanho da imagem que ela está inserida, aquilo fica ou não visível. Neste caso, não ficou visível, porque aquilo era um formato para ser mais pequeno. Sim, aquilo, se é para ser informativo, isso é um cartaz não deve ser uma obra literária. Deve não, aquilo ser, não é um deve cartaz. Ter um aquilo não era um cartaz, aquilo era a imagem para um post no Twitter. Pior ainda, é mais pequeno ainda, lá está. Pronto. Portanto, deve ser uma coisa. Eu não quis alterar todos os elementos para. Ok, percebo. Eu queria ter o menor trabalho possível e pegar na mesma imagem, escalá-la de forma apropriada e exportar e está a andar. A imagem do Event Center tem lá um bugzito, tem de ser alterada, algo que vou corrigir assim que tiver algum tempo para depois isso. Pois sabe, não sei se tu estás a usar o Hugo no site do Centro Linux, sim, não é? Exatamente. E eu estava à espera de, como não consegui ler o que estava lá, estava à espera de eventualmente clicar na imagem ou qualquer coisa e conseguir vê-la maior. mas não sei se é funcionalidade do Hugo ou não, por acaso acho que nunca vi isso, mas poderia ser interessante que, mesmo que a imagem, ou seja, que no, integrada no post para ficar bonitinha, ficasse mais pequena e não se tornasse, ou seja, que não tornasse legível, mas que eventualmente arranjasse um mecanismo de ampliar a imagem para se poder, para sim, se poder não, ler. Não, eu não tinha grande objetivo de fazer isso para aquela imagem, para aquela parte daquela imagem em concreto. Okay. É algo que se pode fazer no futuro, mas por exemplo, se fores ao site em Hugo, se clicares na imagem que lá está a ilustrar o evento, vais parar ao mapa do OpenStreetMap. Eu sei, eu cliquei. Pronto. Eu cliquei na esperança de conseguir ler e fui parar outro sítio. Pronto. Sim. E, mas isso sim, isso está possível. Agora, o que estavas a dizer, não. Pois, eu de facto acho que nunca vi também, mas ou seja, a minha tendência, não sei se há outras plataformas que fazem isso, não sei, o meu instinto levou-me a não consigo ler isto, vou clicar para ver se consigo. Yeah. Se aquilo não fosse um JPEG, aliás, um PNG com aquilo tudo, isso funcionaria? Poderia pôr links no SVG, acho que isso funciona. Era a pergunta que eu tinha a fazer a seguir, exatamente. Já que estás a usar Inkscape, não consideraste a hipótese de, em vez de usares PNGs, usares SVGs? Há a versão SVG daquilo que eu uso para exportar para as plataformas. Neste caso, aquilo foi feito, todas as imagens foram criadas para ser utilizadas em social media, que suportam PNG e JPEG, creio que não suportam SVG. Ok, percebo, pois. Faz sentido, mas no, sim, eu digo isto porque eu nem sequer, aqui há uns tempos, nem sequer sabias que tu conseguias utilizar SVGs direto em HTML. Até que fiz, não fui eu que fiz, houve alguém que fez o SVG e eu só integrei, que é a imagem que provavelmente, se ainda não saiu do ar, que isto são coisas pouco mantidas e pouco tocadas, mas que é o que está no site da Ubocon, ubocon.org. Tem um mapa ainda desatualizadíssimo, como é suposto, não é? Portanto, ainda não há motivo para atualizar, infelizmente. Mas essa imagem que está em ubocon.org, que tem scale, que tem o Ubocon LA e tem o Ubocon Europe ainda em Sintra, é um SVG que tem exatamente aquilo que tu descrevias, ou seja, é um SVG, portanto, super levezinha de carregar, portanto, isto são vetores, e tens os links, aqui por objeto. Por acaso, no caso da... do evento de Sintra, e penso que no de Aveiro também, que eu coloquei na agenda de Ansel, está a versão SVG. Fixe. Porreiro. Aliás, isso foi outra das coisas que eu estive a fazer, foi adicionar eventos à agenda do Ansel. Há mais eventos para adicionar, mas tenho que encontrar as informações primeiro para isso. Sei que há mais coisas a acontecer, mas se não me fizerem chegar quem as coisas... Quem é que fechou os PRs? Eu não recebi notificações disso. Boa, olha, vês, muito bem. E há outro pendente ainda para análise e discussão, que tem a ver com eu ter criado o ficheiro README para o repositório do site, que tem em particular as instruções para fazer esta atividade de adicionar eventos no site da Ansel. Gosto muito de ver a comunidade a trabalhar. Portanto, Alice, fiz também a página do evento do Scratch, que já agora podem encontrar em scratch.centralinux.pt. Portanto, vais fazer um subdomínio para cada evento? Para cada tema. Para e cada depois, tema, como é que estou a pensar isso. O subdomínio está por tags. São páginas na mesma, não é? Aquilo são redirecionamentos para páginas no site. Como é que isso funciona em termos de eventualmente depois de tração e de. Ou seja, não seria aquilo, mais fácil aqui, ter. A ideia aquilo é ser um endereço mais curto, ser um endereço. Estes subdomínios serão um endereço mais curto e mais fácil de decorar do que um evento de uma página de evento. Porquê é que não usas alias das páginas? Eu acho que assim é mais fácil. É mais. Ok. Sim, estou-te aqui a dar mais hipóteses porque não sei se consideraste todas as possibilidades, mas talvez faça mais sentido para algumas pessoas. Lá está, isso depois é uma questão de opção. Mas fazer um subdomínio para cada assunto ou para cada evento. Poderá de alguma maneira, não, eu não sei qual é que é o comportamento em termos, por exemplo, do lado dos malfadados algoritmos, mas eventualmente teres um endereço que seja eventos. Centro Linux e agregar lá todos, poderia ser mais interessante. Queres um endereço mais curto, que eu respeito, eu gosto de endereços muito curtos, aliás, eu tenho um endereço de e-mail que tem para aí 7 letras. E podia conseguir mais pequeno, mas também achei que era, tinha que ser minimamente informativo. Mas eventualmente usar alias das páginas, ou seja, manter as páginas com a estrutura que te dá, mas depois conseguires fazer um alias. Olha, o alias, por exemplo, que tu tinhas definido e que não foi bem interpretado, não é? Aquele 24, 23.1, sim. 23.2, pode ser um alias da tua página do evento de janeiro e consegues o curto suficiente para utilizares naquilo que queres usar endereços mais curtos, mas pronto. Fica-te aqui a sugestão, depois te tratarás como entenderes e é isto. Olha, já que outra coisa que eu estive a fazer foi começar a criar processos para o Central Linux. Processos? Exatamente, e procedimentos também. Um dos objetivos do Central Linux é ser feito pela comunidade, para a comunidade. E claro que ainda não é, ainda está muito às minhas costas, né? Mas é algo que eu quero fazer, que quero fazer esta transformação. Mas não percebi o que são, porque é que tu chamas processos? Processos têm a ver com haver formas de fazer coisas. Okay? E fazer essas coisas acontecerem de acordo com esses procedimentos pré-determinados. Estás a falar que é de uma espécie de um regulamento, é isso? Não, haver uma forma definida de fazer uma coisa. Que coisa? Mas quê? Um bolo de laranja? Seja o que for, seja o que for. Mas deixa-me acabar que já vais perceber o que eu quero dizer com isto. Vou tentar. Propor eventos. E ir desde a proposta até estar agendado. Ok. Quero que haja um procedimento claro para isto, para que qualquer pessoa possa iniciar isto e realizar este processo todo e chegar de uma ponta a outra. Isso não vai afastar as pessoas, ou seja, a malta não vai ficar. Isso cheira-me a burocracia, percebes? Cheira-me a demasiado formalismo, que é um bocado o que mete medo às pessoas quando tentam organizar eventos da comunidade. Mas é assim, um evento para organizar tem que haver, tem que ser pensado. Tem que haver uma pessoa que o vai fazer, tem que propor uma data, tem que se confirmar que a data é viável, tem que se haver conteúdo, tem que haver formas de promover, tem que haver uma página no site, pronto, tudo isto. Foram feitas, eu não sei quantas teria que as contar, mas foram feitas, sei lá, 20, 15 horas Ubuntu em Sintra. Epá, sim, mas isto não é uma coisa. Isto conseguiu-se não é uma fazer. Conseguiu-se fazer. Pá, não é uma hora, são 3 horas. Mas conseguiu-se fazer. Isso. Tinha convidados, tinha temas, workshops. Batia sempre numa quinta-feira para bater certo com o saloon. O que eu estou a dizer é: lá está. Eventualmente é embrulhar-te. Eu acho em demasiada burocracia, eu acho não sei. Eu acho que não, porque isto é uma coisa tão simples como fazer um pull request com a página para o evento, com as horas, com uma explicação do que é, com basicamente é a mesma coisa que está numa página do Meetup ou na página da Loco quando nós propomos um evento. É basicamente isso, com o mapa para explicar às pessoas como é que chegar lá, essas coisas todas, não é muito mais que isso. Okay. Isso e neste caso, por exemplo, é um pull request, também pode ser um e-mail, caso as pessoas não estejam à vontade com isso. Pode ser um telefonema também. Desde que me consigam apanhar, sim. Ok. E tenham o meu número de telefone, é um bocadinho mais difícil. Até apanharem por telefone, tem que ser com o número de telefone. Por acaso não, pode ser por Telegram, depende das tuas permissões. Só tenho Telegram com chamadas quando estou num desktop, portanto. Pronto. É ir tentando, a malta bem vai mais tentando. Difícil. Podem acabar bloqueados. Ok, também acontece. É um risco que as pessoas devem correr. Exatamente. Mas basicamente estive só a explicitar no site que estas formas de propor ideias que existem e como é que devem ser utilizadas, em grosso modo. Não é para ser super detalhado, nem ser uma coisa super, super, super formal. É só para ser uma forma de as pessoas saberem que existe e que podem fazer. Ok. E que está aberto para que elas façam. Porque, por exemplo, há atividades planeadas até o fim do ano, nem todas estão fechadas em definitivo, porque até o fim do ano pode acontecer muita coisa. Certo. Mas a partir Mas quer dizer que as pessoas só podem propor atividades para janeiro do ano que vem? Não. É isso que eu quero dizer. A gente pode haver cancelamentos, portanto, se a gente houver um cancelamento, e pode ser por causa de nós ou por causa da pessoa que propôs a atividade, e passa a haver necessidade de haver mais um. Pode eventualmente haver a possibilidade de se fazer mais eventos. É um bocadinho mais difícil, mas não está fora de hipótese. E pode simplesmente haver uma proposta de mudar um dos eventos que temos já este ano para uma data diferente, e fica vaga aquela data, e também é uma coisa possível. Portanto, mas se tudo correr conforme planeado, só para janeiro do ano que vem? Sim. Ok. E já confirmaste com algumas dessas pessoas? Vais confirmando à medida que o caminho vai andando? É assim, já falei com elas, todas elas manifestaram interesse, várias delas mandaram uma proposta, e todos os detalhes estão a ser fechados à medida que o tempo passa, porque isto também ocupa tempo de parte a parte, e inclusive é ter que fechar em definitivo a data no Mil, também implica ter que chegar a uma data suficientemente perto para que isso faça sentido, porque, por exemplo, há uma coisa qualquer que impede as pessoas do Mil de estarem presentes, e isso também impede a nós de organizar. Portanto, é algo que tem de ser feito um bocadinho mais perto do evento, mas à partida quero ter tudo com, idealmente, com pelo menos um mês de antecedência. Portanto, este não aconteceu ainda este mês, mas já estamos a fechar o mês que vem. Portanto, nas próximas semanas teremos notícias sobre isso. Fixe, parece-me bem. Olha, eu ainda não sei se vou conseguir estar presente ou não, já falámos sobre isso. Tenho dois exemplares que se enquadram nesse daquilo que é o público-alvo, digo eu. Não quer dizer que se estejam a escolher outras pessoas, mas quando se fala em Scratch, habitualmente fala-se em crianças. Agora eles. O Scratch está feito para crianças entre os, acho que os 8 anos e os 16 anos. Não está necessariamente limitado a isso, mas é a idade ideal. Mas se tiverem interesse em aprender a programar, até universidades têm o Scratch no seu currículo. Portanto, não é algo que seja impeditivo, não é? Yeah. É isso. É, eu acho que é importante, lá está, eu já experimentei isso no passado. Na altura, uma sessão de um Coder Dojo, e já partilhei isso com algumas pessoas. E volto a falar aqui, acho que não foi no podcast. Também falaste aqui, creio. É importante que as pessoas saibam ler, que as crianças neste momento saibam ler. Apesar do Scratch ser bastante gráfico, se as crianças não souberem ler, perdem ali uma parte importante. Não é impossível, mas é mais difícil. E era isso que o Coder Dojo tinha uma vantagem, que era para quem não sabia, para quem não sabia, havia uma série de atividades, desde robôs mais simples a robôs mais complexos, Scratch e outras coisas, Python, chegava a ver Python, ou seja, aquilo era cada ilha, era um contexto, e tu tinhas desde programação, vamos-lhe chamar a sério, não sei se isto é indelicado ou não, programação a sério, até uns robôs que recebiam os feixes de luz, eu falei aqui na altura sobre isso, uns feixes de luz, e que faziam com que, conforme os feixes de luz, com que eles depois fossem programados para fazerem três para a frente, dois para o lado, um para a esquerda, para ter um bocado de noção daquilo que é o empilhar de instruções. Mas olha, espero que corra tudo bem. E vamos ver se os teus, como é que tu lhe chamaste a isso? Processos, não é? Se os processos, procedimentos resultam ou não. Já tenho pelo menos uma pessoa que vai fazer isso. Fixe. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre esta semana. Sobre a tua semana, não. Não, sobre a tua semana. Ah, sobre a minha semana. A minha semana foi bastante animada. E tenho que juntar com a semana passada, porque a semana passada fartei-me de falar e entendi que depois havia de fazer uma pausa, mas encomendei assuntos para esta semana. Vou ser bastante mais breve, porque os assuntos mais falados ficaram despachados a semana passada, mas queria falar e queria fazer aqui um apontamento. Não é uma correção, mas é andar aqui na base da transparência e da honestidade, voltar a falar sobre as minhas automações do Home Assistant, houve ali algum feedback de algumas pessoas que vieram ter comigo sobre aquilo que eu descrevi na semana passada, sobre a minha relação com o aquecimento e com o Home Assistant com os aquecimentos. E posso dizer que esta semana me escaldei. Ou seja, descobri aquilo que é, eu não percebi ainda se é um bug ou se é desenho, porque a descrição daquilo é um bocado fraquinha, mas na prática o mecanismo que eu estou a usar para ter um interruptor ligado durante 3 horas é uma coisa que se chama delay. E parece que quando tu usas delay e voltas a interagir com aquele controlo durante o delay, e 3 horas é muito tempo, não é? Que aquilo faz, não sei se é um reset ou se... embrulha-se, pronto, vamos dizer que se embrulha, porque eu na altura li, mas agora não tenho presente. Aquilo que eu retive foi: fazer delays não é a melhor coisa do mundo para este tipo de contexto. O que é que aconteceu? Como eu estava confiante que ao final de 3 horas o switch ia ficar off, não me preocupei, e ele ficou on durante umas quantas horas, porque pelos vistos eu devo ter tocado 2 vezes no botão, ou coisa que o valha, e a programação, o tal delay, embrulhou-se e não fez o switch off quando devia. Portanto, é um modelo que ainda tem que ser, aprumado. Provavelmente, aquilo que se tem dito, já agora para tentar aqui, eu ainda não implementei, tenho tido o cuidado de confirmar que ele se desliga mais coisa, menos coisa ao fim de 3 horas, e tenho o cuidado de não lhe tocar mais que uma vez de cada vez no controlo, mas aquilo que eu li na altura é que, em vez de um delay, usar uma automação com um timer. Pronto, para a malta que me ouve e que quer seguir, ou que já passou por um problema parecido, troquem delays por timers e à partida a coisa é bastante mais consistente. Escapou-me também na semana passada, escapou-me por tempo, lá está, porque semana passada até me portei bem, que até tomei notas de tudo aquilo que queria falar para não me esquecer de nada, mas tenho que falar do dia do domínio público. Um dia foi uma comemoração que acontece, ou seja, normalmente é assinalado no primeiro dia de janeiro, não é? Porque é sempre assim que é aí que ele acontece, mas tipicamente as atividades acontecem não no dia 1, até porque para eventos presenciais ou para, às vezes, para a disponibilidade de pessoas, o dia 1 é um dia complicado. Uns têm muito álcool no sangue, outros deitaram-se tarde, outros estão no feriado, exatamente, têm compromissos familiares, não diria familiares, mas pessoais, mas pronto, mas foi assinalado na sexta-feira seguinte, portanto no dia 6, estou a dizer de cabeça, portanto é possível que... certo. É, não é? Pronto, foi no dia 6, aconteceu na Biblioteca Nacional. O evento teve a colaboração, portanto, da ANSOL, da Wikimedia Portugal e da própria Biblioteca Nacional de Portugal. Foi muito giro. Houve algumas apresentações da parte da manhã. Houve um workshop de edição do Wikidata da parte da tarde. E, acima de tudo, tivemos... Houve lá, aquilo que eu destaco foi... tu não tiveste, perdão, Diogo? Não. Okay. Para mim foi um dia de trabalho, infelizmente. Aquilo que eu destaco é que as pessoas que estiveram presentes e as pessoas que estiveram a editar informação no Wikidata são pessoas, aquilo que eu muitas vezes uso e adoto a expressão do Ubuntu, que é, são seres humanos, ou seja, são pessoas normais, convencionais, não são pessoas extremamente técnicas ou, portanto, estamos a falar de pessoas que trabalham na Casa Pessoa ou na Cinemateca, ou, portanto, pessoas normalíssimas e que não só tiveram interesse pelo dia do domínio público, mas que ficaram para a tarde para fazer, para colaborar no melhoramento daquilo que era a informação que está presente. Uhum. Portanto, foi um dia muito porreiro. Depois, ao final da tarde, portanto, uma espécie de sub-evento, mas que faz parte também daquilo que é a primeira sexta-feira de cada mês, portanto, não, ou seja, calhou a ser, e calhou bem a ser no mesmo dia, mas juntaram-se os dois e foram até, os eventos foram promovidos um bocado um à boleia do outro, que foi o Digital Rights Drinks, não me enganei, pois não? É, exatamente. Que acontece na primeira sexta-feira de cada mês, na Apple House. Exatamente. Apple House não é uma casa de informática, para que muitos possam pensar. É uma casa de comida. Mas é uma casa de comida, exatamente, com hambúrgueres muito, muito... Eu comi, pá, comi um hambúrguer que nunca tinha comido na vida, que foi um hambúrguer com chili. Com chili a escorrer. Ai, com chili a escorrer. Muito giro. Ainda bem que a minha nutricionista não ouve este podcast, espero, porque teria algumas explicações para dar. Agora, o hambúrguer soube-me bastante bem. E foi assim, portanto, e foi assim assinalado mais um dia do, do domínio público. Uhum. De resto, andei ocupado, lá está, e continuo ocupado com o meu Slimbook e com a sincronização, ou seja, estou neste momento naquela transpiração típica que é limpar o lixo do teu anterior computador para não andares a migrar coisas que são lixo, efetivamente. Por outro lado, tu não queres deixar nada para trás, portanto, tu queres migrar efetivamente tudo aquilo que te faz falta e queres personalizar as coisas à tua maneira. Portanto, estou nessa fase de transição, que está a correr bastante bem. Havia uma coisa que me irritava sobremaneira, que era o touchpad do Slimbook ter vontade própria. Ou seja, tu de repente, eu percebo um bocado o conceito, ou seja, quando tu começas a escrever, o touchpad é muito grande e de facto de vez em quando estás a escrever e as tuas mãos assentam, pousam em cima do touchpad, pronto, e a coisa pode ser... começas a escrever na linha errada e não sei o quê. Exatamente, portanto, existe um sistema, existe uma forma que é quando tu começas a escrever, o touchpad desliga-se. Até aí tudo bem, eu não me incomoda nada, até gostava, desde que funcionasse. O problema é que eu gostava, quando eu parasse de escrever, que ele se voltasse a ligar. E ele não se volta a ligar, o que é uma chatice. Portanto, achei que era uma configuração do GNOME, achei que era uma configuração, uma aplicação daquelas 4 ou 5 que vem do próprio Slimbook, achei que era tudo e mais alguma coisa, até que cheguei à conclusão que é um serviço da Slimbook, exatamente, portanto é um daqueles melhoramentos que é aquilo que a gente também fala aqui muitas vezes, que é, não basta comprar um computador e instalar-lhe o Ubuntu e dizer, olha, está porreiro, e depois ficar chateado porque a gráfica não funciona como a gente gostava. A categoria acima dessa, em termos de qualidade de serviço, é uma empresa que venda um computador e que, pelo menos, instale o sistema operativo e o teste antes de nos entregar. E cria uma experiência para o utilizador, não é? Exatamente. A terceira fase disto, e é uma coisa que a Slimbook faz muito bem, é criar as suas próprias ferramentas para que essa experiência seja ainda mais melhorada. E é isso que acontece, ou seja, eu estou contentíssimo, continuo contentíssimo, tenho tido aqui alguns, lá está, esta tua coisa do touchpad confesso que me estava a irritar, mas fazendo a pesquisa certa, encontrei nos fóruns da Slimbook alguém a queixar-se da mesma coisa e a resposta por baixo, é, lá está, é a comunidade a trabalhar mais uma vez, e a resposta basicamente é fazeres o disable de um serviço que está a correr. E foi o que eu fiz, portanto fiz stop, fiz disable e estou bastante mais feliz agora. E pronto, epá, de resto acho que estamos conversados. Okay. Tenho aqui uma coisa que quero falar, mas como ainda não explorei o suficiente, não é para esta semana. Ok, fico curioso então. Sim. Olha, então vamos às notícias, porque há algumas, e a semana passada não falámos de nenhuma delas. Esta já havia a semana passada, mas não estava nas nossas notas, que é a competição de papel de parede para a próxima release do Ubuntu, o Lunar Lobster. É costume haver esta competição, em que as pessoas da comunidade podem contribuir com wallpapers. E está aberta para esta release. Entre as regras é que quem competir tem de ter os direitos da imagem que submete. A imagem tem que ter uma resolução de 3840x2160 e ter até 10 MB, isso num formato PNG ou JPEG. A imagem tem de ser de alta qualidade, sem artefactos de compressão, sem marcas de água, seguir também as recomendações de backgrounds do GNOME 10. A licença tem de ser Creative Commons by SA, share alike, portanto, ou CC by. Devem incluir um título e handle de social media para serem mencionados. Yep. Não tem que ser inspirado no título. Um nome da pessoa, não é? Se um é para menção. Da imagem, título, da, título imagem, da imagem. Ok. Exatamente. Não tem que serem inspirados no nome da release, portanto a imagem não tem que ter uma lagosta, não tem que ter a lua. E Alice, há uma página do Wiki do Ubuntu que tem regras mais detalhadas, portanto podem ir lá consultar essas regras. Portanto, competir, Tiago? Eu não, mas estou ansioso para ver as tuas contribuições, agora que és o rei do Inkscape. Sim, mas não. E como bem te conheço, tu vais apresentar 4 ou 5 candidaturas. Pelo menos. Exatamente. Pelo menos. Ora, em outras boas novidades, o Edubuntu está de volta. Para quem não se lembra do que é o Edubuntu, o Edubuntu era um flavor do Ubuntu criado especificamente para um contexto educativo. O Edubuntu está a ser recuperado por um já experiente contribuidor para a comunidade Ubuntu, o Eric Eichmeier, que nós conhecemos lá na Ubuntu Summit e que é o responsável pelo Ubuntu Studio. Uhum. Entre as novidades, está que em vez de ser... Aliás, na altura isto era baseado em GNOME, mas espanta-me ser baseado em GNOME porque o Ubuntu, aliás, o Ubuntu Studio é baseado em KDE. Cada um, lá está, cada um com a sua utilização mais adequada, acho muito exatamente. Bem. Exatamente, e o Edubuntu vai ser baseado em GNOME. Há um novo logotipo, vai utilizar os temas do Yaru, vai ter coisas para matemática, para ciências, essas coisas todas. E durante a instalação podem escolher qual é o target da audiência daquela instalação, se é para a pré-escola, se é para a escola primária, para a escola secundária, para o que for. Nível, sim. Exatamente. Além disso, vai ver, tal como no caso do Ubuntu Studio, um meta-instalador que permite correr esse meta-instalador dentro de uma outra instalação, de uma outra versão, qualquer, um outro flavor qualquer do Ubuntu, e transformar esse Ubuntu em um Edubuntu. Portanto, okay. São boas novidades. Também tens uma caneca do Edubuntu? Não tenho, não. Não? Não tenho, não tenho. Não, não te deram uma em Essen? Eu tenho uma da primeira UbuCon Europe. Okay. O meu pack não tinha caneca. O teu tinha, o meu não tinha. O meu tinha outra coisa qualquer em vez da caneca. Ok. Eu tinha uma caneca e um porta-chaves da Microsoft. Que eu lembro. Pronto. Eu tinha um porta-chaves da Microsoft também, não sei nem. Mas não tinhas o caneca. O que eu estou a ver aqui é que a minha caneca, que ainda não se partiu, portanto, que é uma coisa que as canecas às vezes decidem fazer, é partirem-se, mas tem o seu logo desatualizado. Confesso. Pronto, que. Agora é um logotipo novo. Exatamente. Eu gosto mais deste. Em relação ao que está na caneca, já confesso. Já não me lembro, francamente já não me lembro como é que era. Não era muito diferente, era basicamente era o Circle of Friends em laranjas e Edubuntu. Aquele muito old school, ou seja, uhum. O Edubuntu parou, não sei dizer há quanto tempo, se calhar está aqui nesta já. Publicação, exatamente. Portanto, ela parou e já houve para aí duas versões diferentes do... Obviamente, atualizações, não digo versões diferentes, mas duas atualizações do logo do Ubuntu, não é? E da imagem, é, sim, é possível. Do grafismo. Portanto, aquilo era um bocado old school. Este aqui está mais modernasse, pronto, está em linha com aquilo que é o Ubuntu agora, é o que é. Já. Yeah. Vamos ver. Em notícias do Beeports, há um youtuber que é relativamente conhecido nos meios dos youtubers para Linux, que resolveu fazer uma experiência. Quem é? Que foi francamente não me lembro já, pedi não meti nas notas. É conhecido nas coisas do Ele Linux, é conhecido, eu não meti nas notas e não me lembro agora quem é que é. É conhecido por toda a gente, menos por ti. Não, é conhecido por mim, inclusive. É porque assim, que há um que é muito conhecido. Pá, ficamos todos na dúvida agora. Esqueci-me de quem é que foi, pá, me deixa cá ver. Estou a meter o link. Foi o tipo do Tech Hut. Sim, ok. Já lembrava quem é que tinha sido. Ele é relativamente conhecido neste meio do YouTube sobre Linux e software livre e coisas deste. Open source e coisas assim. Então, uhum. Ele resolveu fazer uma experiência que foi utilizar o Pixel 3a com o Ubuntu Touch durante um mês. Exatamente. E tinha outro telefone no outro bolso ou tinha só aquele telefone? Ele disse que tinha só aquele. Ok. Se ele diz, a gente vai assumir que é verdade. Atenção. Os não youtubers tenho nenhuma razão para duvidar. Exatamente, os youtubers não dizem mentiras, portanto... Nenhum mais, nunca, nunca nenhum diz mentiras. Exatamente. E fez depois, no fim, um vídeo a relatar a experiência dele. O vídeo é francamente positivo. Ele aponta pontos fortes e onde ficou surpreendido pelo Ubuntu Touch. E também pontos negativos, claro. Um dos pontos negativos é a falta de aplicações. E o ponto em que ele teve mais dificuldades foi a navegação por GPS. Francamente, o motivo pelo qual ele teve aquela dificuldade, eu creio, foi por não ter a GPS, portanto, assista de GPS, que faz com diferença. Que a sincronização do telemóvel demore um bocadinho mais tempo com, a apanhar o sinal do GPS, porque está mesmo a apanhar o sinal de GPS, não está a apanhar o sinal das redes Wi-Fi que estão à voltas e a ajudar a isso. Yep. E é uma diferença que é significativa. Falámos aqui na altura sobre aquela lá está, que é aquela questão, sim, tu entras no carro, tu queres que aquilo funcione, não queres ficar 10 minutos à espera, sim, de conseguir um sinal. E é uma coisa, sim, e podem ser 10 minutos, podem ser 15, podem ser 2, também depende há quanto tempo é que não usaste o GPS. Em certas condições, 2 minutos podem parecer uma eternidade. Exatamente, portanto, exatamente. A questão é que tu queres abrir até e ficar. Segundos. Exatamente. Até alguns segundos podem parecer. Pronto, e explicámos-lhe isso. Ele não ficou muito convencido, na verdade. Mas francamente, o que ele disse foi positivo, no geral. E acho que vale a pena ver o vídeo, porque há quem tenha uma ideia diferente do que é utilizar o Ubuntu Touch. Já agora, deixo notar que há telemóveis com assistência de GPS em Ubuntu Touch, por exemplo, todos os da Vola. Uhum. Sim, já te falaste aqui sobre isso. Uhum. Só para ficar a nota. Uhum. Além disso, houve uma atualização também ao site de dispositivos do Ubuntu Touch. O Ubuntu Touch tem um site que é o devices.ubuntutouch. Mas são novos dispositivos? Não, ao site. Estética. Mais que estética. Então, o site devices.ubuntu-touch.io tem estrutura nova nas páginas. Há também novas formas de pesquisar pelos dispositivos e de listar os dispositivos, por exemplo, ordem alfabética, ordem de ter algumas funcionalidades, como por exemplo ter o Android, ter o suporte para ecrã externo ou não, estar integrado ou não no instalador. Isto passou tudo a ser possível com o novo site de dispositivos do Ubuntu Touch. E pôr imagens no archive é que é difícil. Diz, desculpa? E pôr imagens no archive para não se perderem é que é difícil. Tinha que desabafar. Não sei do que é que estás a falar, mas estou a falar das imagens que vão ser descontinuadas e que não vão ser nunca mais disponíveis no instalador. Falámos aqui sobre isso. Ah, ok, já percebi. O que é que estás a dizer? Num contexto completamente diferente. E com o Focal a aparecer também, outra das informações que passou a ser relevante estar disponível na página é se há ou não há porte para Focal. Ou melhor, se já há ou não há, porque alguns dispositivos nunca vão ter porque não é possível, outros não vão ter porque ninguém fez. Outro fator que está a ser reforçado é a importância da atividade de manutenção dos portes. Nem todos eles são mantidos ativamente e no futuro essa informação vai passar a estar disponível nas páginas de cada porte. E outras melhorias que vão estar disponíveis em termos de informação ao utilizador o estado de suporte para Volt, a informação sobre o desbloqueio de bootloaders e afins, e informação sobre as funcionalidades de cada dispositivo. Portanto, até agora não têm sido muito consistentes e isso vai passar a ser consistente. Ok. Fixe. Outras informações interessantes têm a ver com o upgrade para o Focal. Estão a ser introduzidas melhorias interessantes, umas que virão com o Focal, outras que virão por causa do Focal. Há uns dias o Alfred anunciou uma redução de cerca de 35% do tempo de arranque das aplicações no Focal. okay? Que é uma melhoria bastante significativa. Também recentemente ele demonstrou como funcionam os desktops virtuais. Ele fez um vídeo a demonstrar isso com o dispositivo dele ligado a um ecrã externo e a mostrar como é que no Ubuntu Touch esses desktops virtuais funcionam, ou melhor, vão passar a funcionar porque até agora não existem. Também anunciou que o porte para ThinkPad está a ficar pronto para Focal. Colocou um screenshot da build dele. Também que está a criar uma nova aplicação para leitura de QR codes, que eu creio que ele vai resultar numa integração dessa aplicação dentro de uma aplicação que já existe, que é da câmara do smartphone. Até agora existe uma que é o Tagger, que não faz parte da câmara e é uma aplicação à parte, e ele quer adicionar essa funcionalidade à própria funcionalidade da câmara. Uhum. Aqui há já daqui a nada com 2 meses, ele mostrou como funciona o modo desktop no Fairphone 4 com Focal, claro. E o nosso amigo Costales também fez um tweet com a demonstrar exatamente a mesma coisa. Muito, muito, muito popular esse tweet. E na véspera de Natal foi anunciada a primeira release candidate do Focal, que ficou disponível na véspera de Natal. E significa que a release de Focal, apesar de estar um bocadinho atrasada em relação às nossas expectativas, está para o próximo. Ok, boa. E agora preciso beber um golo de água porque. Bebe água. Vamos falar sobre a nossa agenda, porque entretanto está na altura também. Te reparei agora, uhum, que a nossa agenda não contemplava aqui uma coisa importantíssima. Ou seja, para quem esteve mais distraído no princípio do episódio, importa dizer que vai haver encontro à hora, no dia em que sair este episódio. Portanto, este aviso é mais para patronos que nos estão a ver. E malta está distraída, porque tem sido bastante falado o encontro da Aveiro. Aliás, há pessoas que se vão deslocar de Lisboa lá. E não é só uma. Até de mais longe que isso. Já ouvi falar de viagens de avião para ir a ver. Portanto. Sim, ok, depende de onde é que tu vens. Mas seja como for, às vezes ir de avião não significa que vais de mais longe. Atenção, só para. Mas neste caso é muito longe. Pronto. Mas pronto, mas sim, vai haver depois em Sintra, na quinta-feira seguinte, o encontro habitual no Saloon. Depois temos, e lá está, estava esquecido, eu não sei se tu, eu por acaso sei, mas vou-te perguntar na mesma, que é para ficar aqui uma coisa gira. Temos a FOSDEM, uhum, o maior evento sobre open source e afins na Europa. Há quem diga no, sim, mundo, mas depois os americanos dizem que é a Scale, ou o Scale, não sei se é mais, se é fêmea, mas pronto, seja como for. Também a All Things Open, que é muito, muito grande, no Texas. Depende de quem é que tu perguntas, e a resposta nunca é a FOSDEM, é sempre outra coisa. Quer dizer, não é nunca é, depende de que lado do oceano é que tu estás, mas pronto, seja como for, é bastante grande. Para malta que mora na Europa, ou que está na Europa, ou que tem afinidades com, é de facto um evento a que se deve ir pelo menos uma vez na vida. Uhum. Normalmente quando se vai uma vez na vida depois quer-se repetir. E perguntava-te então uma coisa que acho que ainda não te perguntei de microfone aberto, que é se vais à FOSDEM, Diogo, se contas ir à FOSDEM. Eu vou, sim senhor, vou à FOSDEM, vou inclusive estar num dos stands da FOSDEM. E aliás, até pode acontecer eu estar em 2 stands da FOSDEM, mas não ao mesmo tempo. Não esperaria menos de ti. E porque o Ubiports vai estar presente em 2 stands, o do Ubuntu e do ecossistema Ubuntu e dos sistemas operativos móveis. E é isso, lá estarei. Okay. Já confirmaste os bilhetes de avião para não acontecer o que tem acontecido? Tudo com alguma frequência? Sim, é que é máquina. E depois temos, não sei se também já compraste bilhetes de comboio, ou de autocarro, ou de avião. Temos a Mini DevConf, que vai acontecer em Lisboa entre 12 e 16 de Fevereiro no Instituto Superior Técnico. Contas, uhum, ir? Conto ir, sim senhor. Acho que já falámos até disso no episódio passado. Por alto, sim. Vais submeter alguma apresentação? Sim, ainda não decidi sobre o quê. Mas vais. Estou muito indeciso, estou convencidíssimo, okay, que sim. Boa. Eu acho que ele não vai ter streaming, vai ser uma chatice. Uma chatice para as pessoas que não podem assistir. É sempre aquela coisa que pedem. Não sei ainda se vão gravar ou não. Não tenho conhecimento sobre isso. Ok, mas pronto. Mas lá estarei. E pode acontecer que eventualmente o Miguel já possa estar disponível e também vá. E ir a Lisboa. Exatamente. Para ver. Pago para ver. Pode acontecer. Eu sei que pode, tudo pode acontecer, como é óbvio, mas pois há a lei das probabilidades, não é? Vamos ver. Fica no ar. Uhum. Tens mais algum evento? Não, acho que da agenda, pelo menos, não, quer dizer, tenho mais, não sei se. Já é pública o BookCon Europe? Que eu saiba, não. Ok, pronto, então não. Ainda não tenho mais nenhum evento. Deixa cá ver o Discord do Ubuntu já agora. Eu tinha aqui aberto. Okay. Discourse. O BookCon Asia está a pedir uma equipa para se voluntariar. Announcements, a community. Não, isso devia estar logo em cima, acredito. Podia devia estar com alguma visão. Por alguma razão. Estou a dizer em cima, não é em cima, mas ou seja, mas ter algum destaque, ter a ser. Na Announcements não está e na Community também okay. Não. Pronto. Então bora lá, se calhar fechamos isto e com esperança que se calhar para a semana já, como já possamos falar disto abertamente. Pode ser que sim. Então, por resto dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrum, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrepiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima.